Sì, ciao su. Presente. Fly direct TAP, November Intervictor. Correction, November Intervictor, fly TAP and descend to flight level 050, altimeter 1021. 050, altimeter 1021, direct to TAP, November Intervictor. Salvador, bom dia, CP 52200, tem informação, passado, ponto da descida. 5220, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desce para o nível 1110, ajuste 1021, 1110. Bom dia para o 110, ajustado 1021, 5220. Telemar, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, cancelado o plano agora, os 2-1, autorizado o circuito pela direita da 1-7, reporte interceptando a final da 1-7. Esquerda 060, limite localizador, informa que tem condições de manter, se preciso, high speed até 2 milhas externas. Afirmativo, trip 5220, será reportado quando for necessário redução. Ok. Controle, bom dia, 4207 azul. Azul 4207, bom dia, contato radar, sobe para o nível 360, saída da EL. 360 na da EL, azul 4207. November Intervictor, do you have conditions to maintain high speed until Luna position? We will maintain a high speed until Luna position, November Intervictor. Roger, report reduced. Affirmative. Azul 4060, it's clock identical, Irimari arrival, descend and maintain for control, recuperation, Azul 1021, reducing to 2509. 4060, altimeter 1021. Pode voar da EL, 4207 da Azul. 4207 da Azul, Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, grato. November India Victor, descend and maintain 3000 feet, QNH 1021. 3000 feet, November India Victor. Trip 5220, desce para 4000 pés, o ajuste no 021. Para 4000, 5220. Azul 4060, descend and maintain flight level 050, QNH 1021. Vem Azul, vou ter uma 1021. Usado backtrack, reporte de França. Kilo Bravo, bom dia. Frequência livre estacionada, bom dia. Lima Kilo Zulu, Centro Recife, 1251 no 3325. São Lima, Kilo Zulu, no 288, no 260. Trip 5220, redução para 220 nós. Redução para 220. The India Victor, after top position, descend and maintain 2000 feet, QNH 1021, cleared final approach, Latex Hay, runway 10, report status. After that position, descend to 2006, clear to ILS Zulu, runway 10, November, yes, sir. Tomar Quebec está livre, ingresso, a linha decola da 17. O vento é 1,40 graus, uma dúzia de nós. Reassuma a navegação, voe para a Duna, desce para 3000, ajuste no 021. Coletivo, para 3000, na proa de Duna, mantendo 220, estado 2021, 220. Zero correction, azul 4060, reduce speed to 2209. Guarulhos 340, copia. Guarulhos, voo 340, decolão 20, curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Bridge, após conforme rota. O controle 19.8 e o transponder 5415. Botar a farol da barra, Vectoring for spacing, turning left, heading 010. Your limit is localizer course, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1021. Azul 4207, sobe para o nível 360, Centro Recife no 251-13325. 251-3325, obrigado. Azul 260 para o Sá, 146 a bordo, 3 horas de 14, alterna na Natal. 146 Natal, com 6 alternativas? Natal. Gol 260, autorizado para seguir a página, Índia, ponto para uma torre 18.6, o ajuste altímetro no 021. Página, Índia, ponto de espera, 18.6, 260. Sopa Romeu Lima, que faz o tipo de decola? Obrigado, Salvador. Salvador, I can't stay. Agora, proa nordeste, sobrevoo litoral. O controle 1918, responde 0140, com 5 pessoas a bordo. November India Victor, Duna, complete final, tower 1186. 1186, good day. Good. Trip 5220, desce para 2000, ajuste na 021, reporta estabilizado na ILS, que se rende a pista na 0. Ok, para 2000, ajustado 2021, reporta estabilizado na ILS, da 190, 5220. Azul 4060, resume all navigation, fly Duna position, descendment 3000 feet, QNH 1021. India Victor, please could you confirm the parking apron? I have a star in the park. November India Victor. Okay. Seu controle 5420, transponda. Tomará quando pronto na posição 5, no 777. 21. Metedor da Bahia. Meia zero, mantenha o ponto espera da 1-0. Salvador Tower, November India Victor at auto marker, landing gear down and lock. Have you the runway in sight? Affirmative, we have a runway in sight. Okay, November Yak Victor, November India Victor, clear to land runway 10, QNH 1021, and the wind is 180 degrees at 90 knots. Affirmative, is it possible we circle to landing runway 17, November India Victor? Okay, that's affirmative, so call me intercepting final runway 17, okay? Affirmative, we'll call intercepting final runway 17, November India Victor. Wind 260, ali mantém 1-0. Mike Quebec, prosseguir condições visuais, sem frequência livre. Zero. Vem autorizado ali, decola da 1-0. O vento é 1-70 graus com 8 nós. November India Victor, clear to land runway 17, the wind is 170 degrees with 8 knots, attention for the runway wet. Affirmative, we are clear to land runway 17, we will be attention runway wet, November India Victor. Azul 4060, descend and maintain 2000 feet, QNH 1021. Clear final approach, LSX Hay runway 10 report set. Estabilizado. Bom dia, trip 5220, complete a aproximação, agora autorização para o posto. 5220. Cheque o trem, o vento é 1-70 graus com meia dúzia de nós, Tá autorizado o pouso na 1-0, atento à pista úmida. Tem 2-0, baixada travada. November India Victor on the ground at 35, taxi approved to April 5, have a good day, sir. Voo 260, decolou os 35, controle em 1, 19.8. Bom voo, bom dia. Ok, 8, obrigado, bom dia. Bom dia, agora 260, na Puca, vai cruzar 2 mil pés. Voo 260, contato com radar, vindo para o 390 na saída Puca. 390 na saída Puca, agora 260. Yes. Grupo Papá Romeu Lima, só um instantinho para a decolagem, tá livre o táxi, Kenegal no 021, só um instantinho para a decolagem. Salvador, muito bom dia, azul 4000, final de 8 minutos. Bom dia, azul 4060, reporte visual com trem baixo travado. Passará. O triplo Papá Romeu Lima no nível de decolagem do pátio da Bata, com proa nordeste, o vento é 1,70 graus, 5 nós. Zero meia zero, informa um helicóptero Robson 44 decolando à esquerda do eixo de aproximação, com proa nordeste, não interfere no seu pouso. Trip 5220, seu solo aos 38, chama o solo 121 decimal 9, bom dia. 121, logo. Trip Papá Romeu Lima, decolou aos 38, chame o controle em 119 decimal 8, bom voo e até o regresso. 7198, grato, Papá Romeu Lima. Azul 4060, o vento é 170 graus, 5 nós, Kenegal no 021, reporte quando visual. 0 com 5 vai reportar visual, 4060. Espere. Papa Romeu Lima, mantém-se em condições visuais, escuta permanente. A sua escuta permanente. Só a apoio ideal para o sobrevoo do Papa Romeu Lima é 043. Está presente e autorizado para o ideal para sobrevoo. Grato, Lima. Salvador, bom dia, o R6740 com a Papá. 96740, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada à mar e desce para o nível 050, ajuste no 021. Partiu na mar e para o 050, poderia voar direto em TAP? E TAP da presente, 6740. Obrigado, e TAP da presente, 6740. Azul 4060, informa pista livre, o vento permanece, 1,70 graus com 5 nós, pista úmida, reporte visual. 1,70 com 5, tá, acabou de ficar visual, 4060. Ok, autorizado pouso na 1,0, azul 4060. Livre pouso na 1,0, azul 4060. Primeiro confirmando a nossa autorização da Eulida e após o terceiro da Eulida. Na Eulida, voa direto para Porto Seguro, aerovia Peruí. Ah, ok, então é que a gente copiada aqui na TV 58. Então após a lida, direto para o Porto Seguro, obrigado. 240, informo chuva na final da pista 10. E agora as condições do aeródromo está visual nos mínimos. Mais chuva, 740. O 4060 no solo aos 41. Ao livrar à direita, chama o solo 121, decimal 9, tem o monitor. Tá, 219, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul 4060 livrou, tá na pista. Azul 4060, prossegue estágio de Alfa, Juliette 201. Alfa e Juliette 201, 4060. 60, Centro Recife no 2685 ou no 2545? 2685, contando 2545, obrigado, bom dia. Autoridade de Juliette, canalmente, para o Azul 4060, reposta da Juliette. Contará, Juliette. Aqui, prática, Azul 4060. Salvador, vai ser aqui, 722, né? Vai ser aqui, 722, não vai responder. Repite, será pouca, tá Azul 4060, você fez uma boa organização, efetuou no feedback após o mesmo então tá se autorizado a ingressar na posição 01. Objeto 728.4. Autorizado o registro, nível de voo 350 da cola da 10, ponto público à esquerda, na saída pública 3.1, via upper 58. O controle 1998 e o transponder 5441. Sim, Matheus, autorizado então. 5.0. Saiu o cola da 10, segundo a esquerda. 96740, desce para 2000 após o TAP, o ajuste na 021 e reporta estabilizado na LS, que seria a pista na 0. 2000, Samaná estabilizado na LS, web 6740 após o TAP. Ainda não vai mais de 2.28 momentos rádio, confiado. Escuta o nome Mike, confira se você afastar. 4901, na 3 20 milhas, para copo, 4-4. Aprovado em ideal, para outros documentos, pode esperar com a torre, ajustado em 21, bom voo. Lima, confirme mais uma hora para regresso. Gente. Lima, venha mais cópia. Forte 20 milhas no pé, decola no 7 de esquerda, corredor, cruzamento do campo, Anderson com a torre para prosseguir apoiando o corredor forte. 01, número 12, transponder, controle opera 1, número 9.8. 4-0. 03 no PLB, chame o correio 18.6 para acionamento da decolagem, 2021 no ajuste morro. Voo no 777, pushback acionamento na posição 5. Luiz Alves, um taxa. Depois dá um ataque pelo 777. Declaro autorizada, 140 graus, 10 nós.